Ô, caralho! Não viu que eu tô cego, não? Eu já sabia disso. Mas se eles barrarem você, a gente nunca vai namorar. O quê? Você já foi corno durante 3 filmes. Já deu, né? Você não sabia que essa cena só existe pra todo mundo ver que a gente é o casal? Eu nem conheço você, sua maluca. Ah, você vai conhecer eles, pode. Muito mais do que você imagina. Peraí, como tu sabe meu nome? Você lê mentes? Ah, na verdade sim. Mas eu sei disso porque eu conheço a história mesmo. Então fica fora da minha cabeça. Tá bom, né? Ah, oi, vocês repararam que eu sou azul? Todo mundo viu. Eu acho que você deveria estar fazendo propaganda pra Tim. E não lutando contra o crime. Eu concordo, Noturno. Meu nome é Kurt Wagner. Ninguém se importa, cara. E aí, galera? Mercúrio, chegou atrasado. Mais uma coisa que não faz sentido. Sabe o que eu descobri hoje cedo? Ah, o quê? Sabe o Magneto? Aquele que vai fazer o filme do Assassin's Creed? Então, ele é meu pai. Nós já sabemos. Na verdade, eu só sei porque eu li a história. E ainda tem a minha irmã que tá na Marvel, né? Say my name. You shall not pass! Then we're going, we don't need roads. What's but a smile on that face? Caçando Dragões de Fogo. Bom dia, telespectador notícia, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição número 31 ou 30, depende da ordem que publicar, porque é um detalhe interessante que hoje, nesse dia, nessa quarta-feira dessa semana, são publicados 2 programas. Por que, Vitor? Por que, Vitor Rafael, meu nome? Porque eu não tenho emprego. E aí o que acontece? Quando tem emprego, a consequência é o quê? Você não tem nada pra fazer. Aí você consegue fazer 2 programas por semana. Então é isso, estamos aqui com a participação de Diego Ramesh também. Desculpa, tava no mute. Você tem filhos? O seu filho é casado com o seu marido? Acho que é uma piada desse tipo, é bem ruim. Bem ruim. Aí estamos aqui também com a participação de uma pessoa que não viu o filme, provavelmente não vai ver também, Thiago Mendes. Olá, meus amigos, meus caros. A única coisa que eu posso dizer é que X-Men deixou de ser relevante pra mim já faz 10 anos. Eu vou, cara. Esse programa foi difícil de ser gravado. Se você tá ouvindo esse programa, você tem que ter noção que a gente tá tentando fazer isso há 3 semanas. E nunca dá. Só hoje que a gente conseguiu agendar pra gravar esse programa. Não consegue, né? A gente não consegue. Isso por quê? Porque eu mudei de casa, e aí tinha gente que tinha que trabalhar, eu fiquei sem internet. Na verdade, isso é tudo desculpa. A gente só não conseguiu porque a gente não consegue. Eu tava de birra. Mas a gente vai falar sobre X-Men Apocalipse hoje. Se você não assistiu o filme até hoje, você não vai assistir mais. Então não precisa te avisar que vai ter spoiler. Então é só ficar aí. Baixa na locadora do Paulo Coelho, cara. Exatamente, já tem a HD, o filme vazou já, eu sei porque é me verdade, contaram, da China. Me contaram. Warcraft também, tá em HD, hein? Diego me falou que tem em HD já, mas eu não baixei não. Essa cópia do teu computador é que veio da China mesmo, enviada por vírus, um papo X-Men Apocalipse, já tá sendo polêmico. Olha só, tem uma criança ao fundo. Esse programa está extremamente infantil. Ela também não gostou. Ela não gostou não do gostou, filme. Não gostou, deu pra ver. ela tá pedindo a Peppa. Nossa. A Peppa gostou do filme. Com certeza. Esse filme ele tá gerando polêmica na internet desde que foi lançada a primeira foto do Apocalipse. E a foto do Noturno, vocês lembram disso quando eles lançaram aquelas primeiras fotos que tinham aquele de Moicano? Sim, aquela foto excelentemente renderizada, aquele CG perfeito, aquele chroma key lindo no fundo. Nossa, sei qual é. Não parece o Pingu, cara, o bonequinho de massinha? Nossa, cara. Eu lembro do Pingu? Manja, Pingu? Nossa, cara. Tá muito ruim mesmo, cara. Mas eu já falando do visual do Apocalipse, a primeira coisa, a gente vai começar falando mal mesmo, que eu não tô nem não. Esse apocalipse é muito ruim, cara. Não tem como. Não tem como defender. Ele é Ivan Uzi, né, cara? Nossa, ele é muito Ivan Uzi. Mas eu tenho uma teoria de que o apocalipse, na verdade, não é tão ruim. O que acontece? No filme, eles explicam que o apocalipse, ele pega outros mutantes, aí ele passa o corpo dele pro corpo do outro mutante e ele absorve os poderes daquele mutante. Aí ele foi fazendo isso ao longo dos anos e por isso que ele tem todos esses poderes dele. Que foi passando então, de corpo em corpo. Isso tá aí no quadrinho? Não. Creio eu ia falar isso agora. Eu não lembro disso no quadrinho, não. No quadrinho ele é foda e pronto. Não tem essa coisa. Ele é simplesmente uma entidade, né? E a entidade é por... No fundo, isso no filme é só uma desculpa pro professor Xavier ficar careca. Porque ele pega o professor Xavier. É verdade. Porque ele quer ter o poder do professor Xavier, aí faz o professor Xavier ficar careca, porque ele faz a transfusão lá. Mas tem uma desculpa aí. Só na ciência. Exatamente. Eu acho que o apocalipse não é tão. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que assim, ele era foda, e aí o Paul Dameron apareceu, ele descobriu que o Paul Dameron era um mutante, aí ele passou o corpo dele pro Paul Dameron, por isso que ele ficou tão escroto assim, que não é possível. Olha, o Paul Dameron que deve ser pai do Wolverine, já que tem o poder de cura, falta de cura. É sério, pô, ele tinha um fator de rádio na barriga dele lá. O que que é o Apocalipse fazendo a roupa dos quatro cavaleiros do Apocalipse? Pô, eu achei maneiro, cara. Não. Ele fica, tipo, meio que alisando a galera assim. Tipo, não, presta atenção. O cara fica alisando, assim, a galera assim, meio que de longe e tal. Aí vai, bota uma tatuagem muito foda no anjo, cara. Pô, eu achei um bromance muito maneiro, cara. Eu curti pra caralho. Beleza, tipo assim, o anjo queima a asa. Primeiro que o anjo tem fator de cura no quadrinho. Então, já não faz assim que a asa dele voltar. Ele tem fator de cura. Beleza. É, não, ele não é nem fator de cura, né? A asa dele que sempre nasce. Ele vai lá, corta, nasce e volta. A asa do anjo tá queimada. E aí ele vai e transforma o anjo num arcanjo, faz a asa dele ficar de metal. Isso, não, beleza, da hora. Aí ele vai e faz um moicano no anjo. Por que o moicano? Não precisa do moicano. Ah, não, tem pessoal que tem o moicano, acho que você precisa de um também. Cara. É porque ele precisa ficar fashion, precisa ficar bonito. É verdade. E aquele cabelo desgrenhado dele não tava rolando. O Bryan Singer, ele curte um pouco o lance visual também, né? Você vê que os filmes que deixaram mais na mão dele sempre tiveram... Ele sempre foi lá e tratou muito bem essa questão visual, apesar de os CGs no trailer ter ficado meio horroroso. Mas o Bryan Singer é um cara que ele é muito visual. Aquela luta do Noturno no início de X-Men 2, por exemplo, é uma amostra claríssima do que é o Bryan Singer tá no comando do negócio, ele fazer o que ele quer. Então eu acho que talvez essa questão das armaduras, das roupas dos mutantes que o Apocalipse juntou lá, talvez seja essa questão do Bryan Singer ser mais visual mesmo. Ah, eu vou te falar que eu gostei pra caramba das roupas, cara, porque... Eu até curti. Assim, ó. Assim... A do Magneto achei foda. Um aleluia, né? Um aleluia pra Psylocke, é que enfim. Eu, inclusive, me deu esperança de ver o Wolverine usando a roupa dele no Wolverine 3, que vai sair. Eu acho que eles estão começando nessa questão visual, eu até não tenho muito a reclamar ultimamente dos filmes, não. Eles estão... Eu tenho. Tá tentando, você não viu o filme. Tentando, deixa eu falar um negocinho. As roupas dos Cavaleiros do Apocalipse, tudo foda. Tempestade do caralho, Magneto do caralho, Psylocke do caralho. Apocalipse é aquele problema que a gente já falou, né? Mas, no final do filme, ele mostra os X-Men fazendo uma referência ao uniforme clássico deles. Tem uma imagem aqui no post da comparação dos uniformes clássicos. Aquilo é muito tosco, mas é muito. Não, assim, eu gostei do Noturno, gostei da Tempestade. Da Jean, whatever, mas é do Ciclope. Tá muito horrível, escroto, cara. É ridículo. E, tipo assim, eu lembro do desenho dos anos 90, que o Ciclope era parrudão e tinha aquelas faixas, né, que fazia tipo um Y e tal. Ah, sim, e mas aí eu tentei um problema no elenco, né? Porque então, o Ciclope é parrudão. O moleque é um filé de borboleta, o bagulho fica caindo pro lado, cara. É muito foda, cara. O Ciclope, nas animações, o Ciclope é meio fortão, é um Hulk, porra, ele é fortaço. Inclusive, teve uma gravação, né, o vídeo que a gente fez, que eu peguei uma imagem do Ciclope nos anos 90, ele é com aquelas veionas dele tudo aparecendo. É, sim. Mega bombado, então, ué. Mas assim, em relação a isso, o Ciclope ser forte, beleza, o Ciclope não precisa ser forte, porque o poder do cara tá no olho, então é uma inconsistência o cara ser bombado, sendo que o poder dele é o olho, não precisa ser forte. Mas se você vai fazer um uniforme, você consegue adaptar. Se você olhar o que a Marvel, o que a DC faz, eles pegam um uniforme que é uma referência do quadrinho. Olha o uniforme do Batman do Ben Affleck. É uma referência ao Cavaleiro das Trevas. Se fizesse igual, ficava uma merda, cara. O problema desses uniformes X-Men, do Ciclope principalmente, é que eles tentaram fazer igual. E não é assim. você pega e adapta. Eu vou te falar, eu acho que ficaria bem mais factível, já que eles tentaram puxar tanta sardinha, pior, pelo menos eu acredito que sim, né? Que até porque eu não leio quadrinho, mas eles puxaram um pouco a sardinha pro lado do Evolution, do X-Men Evolution, da animação, que eu acho que ficaria, era cabível os uniformes do Evolution, que são mais pretos, é uma coisa que já vem com a Fox, que é condizente sim, com a Fox. Sim, mais monocromático, né? Sim. Eu acredito que seria melhor ter feito isso, não sei, posso estar falando grande merda também. Sim, eu acho que o problema é como os uniformes foram feitos, parece que foi feito meio de qualquer jeito, sabe? Ah, tem que fazer uma referência no final e faz aí. Até porque, cara, até porque é a Mística que é ali desse X-Men ali, né, cara? É, pra mim já perdeu muita moral nesse ponto, né? Se for parar pra pensar do ponto de vista. Pô, eu não. Eu sinceramente, velho, eu li bastante quadrinhos, pouco X-Men. Acompanhei muito os X-Men nas animações dos anos 90, do esse Revolution mesmo, apesar de tudo, eu assisti ele. Apesar dele ser para um público totalmente diferente da minha geração. Mas eu não lembro da Mística ser heroína, velho. Hora nenhuma. Não é nem que ela dá uma balançada ali pro outro lado de vez em quando. Não é nem questão da personalidade dela, cara. É o poder. Se você pegar o poder da Mística, é um poder de vilão. Ela é o espião perfeito. Ela pode entrar em qualquer lugar, se disfarçar de qualquer... Não é útil pra um herói o poder dela. O que ela vai fazer, você entendeu? É perfeito pra um vilão, porque ela é um vilão. Aí, na verdade, no filme ela só é a personagem principal. Ela é, se você procurar até o elenco do filme, o primeiro não que aparece é a Jennifer Lawrence. Por quê? Porque ela é a Jennifer Lawrence, ela não é a Mística. É por isso que não teve o Wolverine, né? O Wolverine tava no primeiro roteiro, né? Eles meio que tiraram o Wolverine. É, ele só tá a parceira dele e tem 5 minutos. E olha lá. A cena do Wolverine, ela é uma referência pra todos os fãs, mas tem um pequeno probleminha. O que que acontece? Eles são capturados pelo Strike e tal. A gente não fala usar a cronologia dos filmes, não, né? Não. O problema não é problema de cronologia. O problema é que a cena, ela é uma referência à Arma X. Tem uma imagem aqui no posto também de comparação do visual do Wolverine no filme e no quadrinho da Arma X. Ele tá com capacete, tá com os fios no corpo e tal, tá bestial, tem sangue na cena. É a melhor cena de ação que a gente já viu do Wolverine no cinema. Foi empolgante pra caralho ver. Isso aí eu tenho que concordar, cara. Foi empolgante pra caralho ver o Wolverine de verdade no cinema. Mas, cara, se você tira a cena do filme, não faz falta nenhuma. É verdade. Sabe por que não faz falta nenhuma? Porque os caras conseguiriam resolver... Tem um cachorro latindo bastante aqui agora. Os caras conseguiriam resolver a parada sozinhos. Porque, primeiro tem o Ciclope. O Ciclope é um cara que tem raios dos olhos. Ele podia explodir aquela merda inteira, se ele quisesse. A Jean, ela usa o poder da mente dela no filme e ela faz os caras não enxergarem eles. Então, tipo, eles podiam entrar sem ninguém ver ainda. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Assim, quando você faz um fanservice... Eu acho que ele tem que ter um objetivo. Muita gente criticou o Batman vs Superman por ele ter fanservice, mas a maioria dos fanservices do Batman vs Superman tem um propósito. Até quando a Mulher Maravilha para, abre o notebook e checa o e-mail dela do Ball do Batman, é um planejamento, é uma coisa que vai acontecer. Passaram-se 6 meses e ainda estamos falando de Batman vs Superman. Pelo amor de Deus, troquem a fita, cara. É porque o filme é bom, velho. Quando o filme é bom, ele gera discussão. Eu sei, cara, mas... Assim, eu não gosto muito do fanservice pelo fanservice simplesmente, Fraga. Eu gosto do fanservice com propósito. No Superman, apesar das críticas, etc e tal, o fanservice, ele foi bem empregado, pelo menos pra mim. Você pegar e colocar o Wolverine ali só pra falar que ele tá no meio do universo ainda, eu acho meio bosta isso. É meio estranho, porque tipo assim, mas esses caras tão tão ferrados, eles tão numa situação que vai ser foda de sair. Como é que eles vão resolver essa porra? Mete o Wolverine aí, irmão. Mete o Wolverine aí, põe um capacete da Arma X aí e todo mundo vai curtir. Não, cara, não é assim. Não é de qualquer jeito, sabe? A cena é bem feita pra caralho. E o engraçado, uma coisa que... Aí vem o lance da cronologia dos X-Men ser totalmente zoada, né? Se a gente lembra bem, quem assistiu aquele excelente filme, aquela pérola do cinema mundial, X-Men Origins, sabe muito bem que ele sai da porra do negócio. Thiago, sem o capacete, você é um palhaço, né? Você é um palhaço, Thiago. O Wolverine voltou no tempo e ele mudou tudo, né? Então, como ele voltou no tempo e mudou tudo. Tudo que vai acontecer agora é diferente. Ele meio que consertou a cagada, entendeu? Assumiram em meio, então, que existe uma outra linha do tempo. É um reboot. Que merda não existe. Nem vocês estão acreditando na porra do filme, velho. Que merda. Escroto, cara. Aquele excelente filme X-Men Origins, caralho, é muito escroto, cara. Meu Deus. Estou indignado. Por falar da nova linha do tempo aí, ó, a gente tem os novos atores, né, que estão agora, a Jean Grey, que é a Sophie Turner, do Game of Thrones. Eu não assisto Game of Thrones, mas todo mundo fala que ela é do Game of Thrones, eu acredito. É a Sansa. É. Aí a gente tem... é difícil pronunciar o nome desse moleque. Ty Sheridan, que ele é o Ciclope. É, tem o Noturno, o cara que faz o Noturno. Cordy Smith McPree. É difícil também pronunciar o nome desse cara. Ele é muito bom, mas ele é totalmente inútil. Sim, o Noturno. Em determinados momentos. O Noturno, assim, ele é muito legal no filme. Eles fazem algumas... Eu gostei, por exemplo. Ele chega no, na sala lá do Strike, aí tem um monte de corpo morto que o Wolverine matou todo mundo. Aí ele olha pro chão e faz o reza, tá ligado? Faz o Pai Nosso. Porque quem sabe, quem conhece o Noturno, ele é religioso e tal. O Noturno é um dos personagens mais interessantes do universo. Sim. X-Men, cara. É interessante até porque faz a brincadeira, porque ele é chamado de demônio, ele parece um demônio e, na verdade, ele é religioso, entendeu? Ele acredita em Deus, ele tem fé e tal. É muito interessante. E no filme ele foi mostrado direito, eles usaram ele como alívio cômico. O problema é que não deu tempo, não sobrou tempo pro cara. Se tivesse perdido menos tempo com o Clodovil... Talvez ficasse melhor, mas aí não, a gente tem que ter o Clodovil, aí não dá. Quem é o Clodovil? Apocalipse. Quem é o... Ah, tá. Ah! Peguei. Foi uma merda, mas ok. Não, mas é tipo assim, eu adorei a participação dele, tipo, não, todas as cenas que ele tava, eu gostei. E no visual também, ele parece Noturno, ele tem cara de Noturno, ficou legal. Ah, jura que no visual ele parece? Pô, mas é fácil, né? É só pintar de azul. É, de qual Noturno nós estamos falando? Do X-Men o Evolution? Do Evolution. Não, mas ele, apesar de ter toda a referência X-Men Evolution, porque seriam X-Men adolescentes e tal, mas ele lembra o visual do Noturno dos quadrinhos. O cabelo meio de lado, assim. Eu gostei de uma coisa interessante, que o Noturno tem paciência de fazer luzes azuis na ponta do cabelo. Não, mas ele não joga o cabelo de lado igual o Noturno dos quadrinhos, não. Ele faz uma mecha emo ali, estilo é, saco. Tem uma mecha emo meio. É. Faz uma mecha comentou, emo. Comentou o fato da Mística ser mãe dele, não? Não, né? Isso foi uma cacada. Não. Eles anularam completamente isso. Cadê o Fellow? Olha que bosta. 5 anos mais velho que o cara. Tem assim. Gente que gosta do filme ainda. Olha só que babado. Não, tem uma cena no que saiu no trailer que ele fala assim: não, você é ela. E tipo, no trailer você acha que, pô, ele fala: você é minha mãe e tal. Mas na verdade, não, você é ela, você é a heroína que todo mundo. Caralho, o que eu achei muito cagado, e agora a gente vai falar mal do filme, e eu vou falar mal do filme. Caralho, porque todo mundo virou fanzaço da porra da Mística, isso, cara. É a Jean fala: você é minha heroína. Minha heroína. É heroína. Eu me inspirei em você, aí vai o Ciclope também fala, aí vai outro e fala: pô, é engraçado, daqui a 20 anos vocês vão estar lutando pra se matarem. Isso eu achei muito louco, cara. Isso é escravo. Pô, velho, se o cara é fã de X-Men, ele não pode aceitar a Mística desse jeito. Mas tá certo, velho, não dá, eu não consigo engolir. Por isso que eu não fui assistir essa merda. Olha aí, vocês estão começando a me fazer mudar de opinião. Em relação ao filme, cara. Inclusive, a Jennifer Lawrence já deu declaração que ela não gosta de fazer a maquiagem da Mística, ela acha chato pra caralho, demora 9 horas. Pelo total, todinho. Inclusive, esse é um dos motivos que ela aparece mais de Jennifer Lawrence do que de Mística. Não é esse. É, mas que não é esse, não. É um dos. Ela é caro, caramba. É um dos. O outro é que ela é Jennifer Lawrence. No primeiro ela tava baratinha, agora ela já tá ganhando mais. Tá estilo Chris Evans, eu quero ganhar mais. Mas eles meio que cederam às reclamações dela. Nos momentos que ela aparece azul nesse filme, não é maquiagem, é CG. É CG, tá na cara, porque ela tá brilhando de Sim, azul. Sim, ela brilha de azul. Você vê que é CG. Tá feio pra cacete. A Vani é azul. Quando o efeito é prático, ele engana a gente, beleza. Mas quando é esse efeito meio bosta aí, fica meio complicado. Eu vou te falar, quando é prático, ele não engana não. A verdade, eu vou te falar. O fera que saiu do TV Colosso, já viu? Não dá, o fera da TV Colosso não. É a Priscila, o fera. Deixou melhorado, cara. Deixou melhorado consideravelmente. Não, cara, só tem um jeito de melhorar o fera. Você faz ele CG, só. Não dá pra colocar pelo na cara do cara e falar que ele é o fera. Não acho, não. Eu gostei do fera do X-Men 3, apesar do filme ser ruim. É, assim... Do X-Men 3? aquele tá também, aquela outra, aquele outro clássico do cinema mundial. Excelente. Aquela obra-prima. Excelente filme, aquela obra. Sacanagem, cara. Puta que pariu, Jim. O que a gente faz agora? Não sei, cara. Que porra é essa? É só um animal idiota. Um tigre ou um carcaju. Talvez um Bolsonaro. Agora vamos. Não temos tempo. Peraí! Você não é um animal. Ou é. Mas não é pra ser. Ele é um mutante, assim como nós. Tá bom, Ariel. Depois você conversa com os peixes. Agora vamos. Tem noção de quanto tempo a gente esperou pra ver um Wolverine de verdade? Porra, Ciclope! Já disse que agora tu não vai ser corno. Tá bom, vai. Solta essa porra. Meu Deus. É o Hugh Jackman. Ele é tão lindo. Olha esse abdômen. Meu Deus. Que porra é essa? Chega, né? Ai, caralho! Ele não vai dizer nada? Tá maluco? Já custa caro o Hugh Jackman aparecer. Imagina se ele falar. Eu dou um jeito nisso. Logan, pode ficar tranquilo. Seus outros dois filmes já passaram. Todo mundo esqueceu? Fez. Eu mostrei pra ele que o Wolverine 3 vai ter sangue, e muito. Mas falando um pouco da interação, pra quem lê X-Men, você sabe que a parte mais legal dos X-Men no quadrinho é porque eles são... pessoas muito diferentes, de lugares diferentes do mundo, com culturas diferentes, personalidades diferentes, mas no fundo todo mundo tem uma coisa em comum. E assim eles meio que têm uma amizade por conta disso. E é muito legal a interação deles, sendo pessoas diferentes. Você vê que o Wolverine é um cara nervoso e tal, e o Noturno, a interação do Wolverine é foda do caralho. Todos os personagens funcionam muito bem. E no filme a gente tem uma ceninha disso e o Bryan Singer cortou as cenas. Tinha uma cena deles no shopping, olhando discos de música. E aí o Brasil cortou tudo. Só tem uma referência, inclusive uma cena legal, que eles estão saindo do cinema, aí eles estão assistindo Star Wars, O Retorno de Jedi, porque o filme se passa em 1980. E aí, quando eles saem do filme, eles falam: ah, não, eu falei que o Império Contra-Ataque era melhor, não sei o quê. O terceiro é sempre o pior. Aí é uma referência à obra-prima X-Men 3, que a gente já comentou aqui. E a Star Wars também. Sim, porque o episódio 3 também... Não. Não é o episódio 3, só o Retorno de Jedi, eu tava só provocando. Boa, Vitor. Então, uma coisa que eu queria comentar sobre esse filme, que o Bryan Singer, ele tem que aprender, porque ele gosta muito do Magneto. Cara, vocês estão muito piadistas hoje, cara. Tá excelente isso. Tô adorando. Continua, desculpe, Vitor. Continue. O Bryan Singer, ele gosta muito do Magneto. Ele já deu declarações falando isso porque X-Men é minoria e tal. E o Ian McKellen é gay. E o Bryan Singer também é gay. E aí ele se identifica com o personagem. E ele gosta muito. E nesse filme, ele enlouqueceu. Toma no cu, velho. Porque ele não solta o personagem. Você tem que entender. É difícil gravar isso aqui. Que o Magneto é um vilão. Não, isso tá muito errado, velho. O cara é gostar do personagem porque o ator é gay, velho. Não tá no cu. Não, pelo amor de Deus. O que acontece? O Magneto é um vilão, assim. E aí, ele já fez no primeira classe, que é foda. Aquela historinha do Magneto, que ele cresceu no campo lá, e aí tem a mãezinha dele, que é morta na frente dele. Aí depois ele se vinga do cara. Isso era uma motivação muito legal dele, né? Que o cara tem a família, depois ele perde a família. Sim, sim. Só que aí, nesse filme... Vingança pela vingança, né? Exatamente. Nesse filme... Eles repetem exatamente a mesma coisa, a mesma motivação, e perde meia hora de filme com isso, cara. Porque o Magneto tem uma família, aí ele tem uma filha, e aí a filha dele também é mutante, aí chega os caras e descobrem que ele tem poder, matam a filha dele na frente dele, aí ele acontece exatamente a mesma coisa. Ô, Vitor, você viu que aquela ali era a Wanda? Só que chamaram ela de Nina? Sim. Já tinha os poderes muito loucos de ver de ser escarlate? É um pouco diferente, né? Ela tinha o poder de controlar os animais, aí a natureza. Empatia, era uma empatia. Com... É, sim. Mas é porque não pode chamar de Wanda, né? Senão... Eu vou perguntar só pra perguntar. O que aconteceu com a irmã do Mercúrio, a menininha? Não apareceu, não. Provavelmente morreu. Mais uma cagada do filme, não sei porquê. Todo mundo no filme sabe que o Mercúrio é filho do Magneto, menos o Magneto. E ninguém conta pro Magneto. Não, peraí. O Mercúrio falou, porra. Não, mas... Ele falou pra Mística, depois ele falou pra todo mundo. Não, beleza, ele falou. Mas a Tempestade, ela nem tinha conversado com o Mercúrio em nenhum momento do filme. Aí depois ela chega, ah, Magneto é seu pai, né? Fiquei sabendo aí. Porra, como? Porque falaram pra ela, pô. Tudo... Mas ninguém falou com o Magneto. Porra, mano. Porra, mas porque todo mundo é cagado com o Magneto, porra. Vai falar, porra, é aquele cara, teu pai ali, teu filho ali. O cara já é meio transtornado da vida. O burburinho, ele rolou, né, nos adolescentes ali. É claro, porra. Fala, ai. Esse filme é muito zoado, velho. Que você não viu, cara. Não, eu... Cara, eu tô muito puto com vocês, cara. Eu adorei o filme, mas acho que tô fazendo um dia a porra do filme. Mas, tá, mãe. O Diego está com raiva, então eu vou fazer uma coisa e deixar ele feliz. Vamos comentar a cena do Mercúrio, que é a melhor cena do filme. Não, sabe por quê? O Thiago nem viu o filme, cara. Ele tá fazendo ter raiva do filme. Esse viadinho. Você sabe o que eu ouvi gente falando dessa cena aí? Ah, é muita mentira isso. Nossa, meu, o cara que... Nossa, sério mesmo? Nossa, não sei. O cara que fala isso, ele quase, merece... Quase conseguiram me enganar, ele que eu podia existir. Puta que pariu. Cara... Aí tu vê a diferença do Mercúrio e da Fox, que é a única coisa que presta, eu acho que agora... Na minha cabeça agora, é a única coisa que presta no universo dos X-Men. Mas esse Mercúrio, é muito foda. Mas sabe por que ele é foda? Porque ele não é o Mercúrio dos quadrinhos. Ele é o Kid Flash. Ele é o Kid Flash. Por isso que ele é foda. Eu vi falar isso aí, hein? A personalidade dele é do Kid Flash, cara. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte. Quando o primeiro filme foi lançado lá, o Diz um Futuro do Pretérito Passado, ia ter o Mercúrio no filme, e a gente ficou sabendo que ia ter a série do Flash também. Já tinha trailer da série do Flash, já tinha até estreado já o primeiro episódio. E o que acontece? Todo mundo sabe que o Mercúrio, ele é uma cópia do Flash. E os caras, eles conseguiram de uma forma, tanto visual quanto sonora, criar uma identidade pro Mercúrio que é muito diferente. Você vê o Mercúrio dos Vingadores, aquela bosta? Ele é muito, muito genérico, o efeito dele. Se ele vai correndo, deixa um rastro em volta pra onde ele corre. O do Mercúrio é um efeito muito mais simples, é só motion blur e ele acelera e faz aquele som. Como é que é o nome? É motion blur. O que você faz? Vai no After Effects. Aí ela tem um efeito. Não, mas você pode traduzir isso pra mim? É. Desfoque de movimento. Sou analfabeto. Eu e minha filha não fomos analfabetizados em inglês. É verdade. Chegamos outro no Twitter. Você e sua filha não foram alfabetizados. Não fomos, não, Silvio. Vai abaixo conversar, comentando sobre a piscina do Mercúrio. Imagina o Silvio assistindo o X-Men. Olha lá o Apocalipse. Ele vai morrer ou não vai? Mas é claro que ele vai morrer. Explica o que é o negócio aí, cara. Eu achei muito bom. Fica rolando, fica protelando, caralho. Eles conseguiram fazer uma identidade muito legal pro Mercúrio que destaca ele. Então se você coloca do lado do Flash, que é um efeito muito mais complexo, que eles têm que fazer um raio que segue o rastro por onde ele corre, O do Mercúrio é feito muito mais simples, muito mais barato. Mais uma forma do sucesso da Fox. Esse filme foi feito com 136 milhões, que é muito pouco. Ele já rendeu o tanto que ele precisa render, sim. Esse é o dinheiro que esse filme foi gasto. Ah, tem um vídeo aqui no post pra você ver que não sou eu que tô falando, porque às vezes o cara fala, ah, não, mas o Vitor fala, não entende nada. Não, eu sei o que eu tô falando. E tem um vídeo aqui no post que mostra como que foi feita essa cena. É o Bryan Singer falando, sou eu que tô falando não, tá? Bryan Singer. Ah, acho que eu vi. É muito maneiro que quando acontece o lance da explosão, tipo, corta lá pra fora, tá vendo a galerinha com o carro vermelho do Scott, do X-Men Evolution, igualzinho. Aí, de repente, para, cara. Aí chega o Mercúrio, cara, e isso é muito foda, cara. Tipo assim, ele realmente para o tempo, ele é tipo Cronos, o Titã do Tempo, ele para tudo. E ele joga... Olha que coisa que me incomoda em todas as cenas dele, que é foda, é que ele tá ouvindo a música tranquilamente, a música... A música mas passa... Não, na verdade... Mas eu vi falando, eu tava lendo a respeito disso, que na verdade, o poder do Mercúrio foi alterado no filme. Ele diminui as coisas ao redor dele, ele não fica mais rápido. Ué, praticamente tudo com efeito prático. Isso que eu falei, é um efeito assim, ele é bonito, ele é esteticamente legal, mas ele é prático, ele é barato, ele é demorado de fazer, mas é um efeito barato. Ó, essa cena a gente tá elogiando a cena pra caramba, que é uma cena legal, mas tem um pequeno probleminha com a cena. Tem um probleminha, tem uma inconsistência. Na verdade tem duas inconsistências. Tem uma inconsistência. Tem duas. Quem fala inconsistência, gente? Eu tô fazendo um objetivo meu de completar um alfabeto de palavras que ninguém fala. Inconsistência, concatenar, ninguém fala essas porra. Começa eu tô... com o Então, concatenar eu falo. Ah, chupa, o tempo todo, cara. Inclusive. É porque concatenar é uma função de programação de juntar uma variável em outra. Caralho! Ô Thiago, explica pros ouvintes. Os ouvintes não ouviram o que a gente tava conversando rapidinho, só cortando, nada a ver com o tempo. O que tua mãe disse pra você quando você era mais novo? Ô meu filho, vai ser prostituto, vai trabalhar com política, essas coisas. Vai ser assaltante, ladrão. Não mexe com trabalhar de programação, não. Eu fui virar programador no PM. Aí fica falando concatenário aí. Aí fica falando concatenário. Mas olha também, gente, pelo amor de Deus, tem nada contra programador, não. Se você quiser programar, faz programa aí, tranquilo. Eu tô limpo, entendeu? Eu tô limpo. Adiante, qual é o problema aí? O primeiro problema é que o filme tá num momento... É por isso que eu falo, o Mercúrio ele é foda, mas ele não parece que ele não faz parte desse filme, cara. Porque o momento do filme é tipo super dramático, nossa, o Apocalipse acabou de capturar o Professor Xavier e vai deixar ele com câncer, ele vai ficar calvo. Aí, nossa, caralho, que drama, caralho. Para. Aí para tudo e começa a tocar. Sweet dreams are made of dreams. E o filme fica todo animadão, tá ligado? Eu fiquei com essa música durante 2 semanas essa na minha cabeça. É foda. E vira um filme de sessão da tarde. E aí depois que a cena dele acaba, ele vira pro Ciclope e fala, ah, seu irmão morreu, né, velho? Que merda, que hein? Que merda, hein? Caralho. Aí tipo, é um clímax muito, tá ligado? Tu tá lá em cima. Caralho, hein? É que na verdade ninguém ligou pro irmão do Ciclope. Depois, né? Caralho, ele morre, realmente. Foda-se. É, morreu também porque é burro, né, cara? Ficou dando piti, né? É, se tivesse ficado quieto, a gente vivia trouxa, né, cara? Nossa, cara. Essa família desses Summers aí tá tudo no inferno mesmo, né, cara? Tudo errado. Nossa. Mas ele morreu, foi nesse filme agora? Foi no Apocalipse? Porque porque no outro ele tava lá, né? Mas o que acontece? O Apocalipse pega o Professor Xavier. Aí esse molequinho, o irmão do Scott, ele joga Alex. Um raio, o Alex, joga um raio em cima do Apocalipse. Aí o Apocalipse faz o raio dele virar uma explosão. Não, caralho, não é disso, porra. Isso, Apocalipse, ele abre lá os portais. Aí tá lá a galerinha do bem e a galerinha do mal. Aí o Magneto puxa O Xavier que tá desmaiado em cima da cadeira. Aí quando o Xavier chega na altura da galera do mal, é Destructor o nome, né? Ele vai e começa a lançar Raikiri no maluco. Aí o nosso querido Apocalipse, ele vai, entra no buraco negro e some. E aí o raio passa e atinge na porra do transformador lá, que explode a porra da mansão inteira, pra variar. É, o Mercúrio entra na mansão, salva todo mundo e ele morre. Ele deveria morrer, né, cara? Porque ele, teoricamente, era pra ser mais novo que o Scott. É, então ele tem que morrer. É, já errou quando já o cara errou. É mais velho. Né? O Alex é o irmão mais novo. É, eles isso. Inverteram os papéis. Exato. É que eles não queriam colocar o Ciclope na primeira classe. É por isso. Mas a segunda inconsistência, o Mercúrio, ele faz o cara, ele é um deus, cara. O poder dele é, tipo, absurdo. Eu até achei legal eles mostrarem que ele não consegue fazer isso com o Apocalipse. Não consegue, né, Mercúrio? Ele tenta fazer... Ele tenta e dá umas porradas no Clodovil, e aí o Clodovil reverte e fala, não, sai daqui, me chamar, e bate no cara. Aí, beleza, entendi, achei legal. Mas o Mercúrio acabou de salvar todo mundo, fez o caralho A4 em Deus. O cara, no meio de uma explosão, ele evacuou uma casa inteira. E aí, daqui 2 segundos, chega o Striker. Uma mansão. Uma mansão com bastante figurante. Aí depois de 2 segundos, chega o Striker e joga um pulso eletromagnético, sei lá, e ele desmaia. Porra, não, velho. Era pra ele ter, antes do pulso eletromagnético chegar perto dele, corrido. É feito um cuecão no Strike, batido em todos os soldados. Faz sentido. Dele, faz sentido. Destruído é igual, no helicóptero dele e tirado todo mundo. É igual o dos Vingadores ser atingido por uma bala. Por uma bala, porra, exatamente. Velho, tem super velocidade e alguém te atinge, já tá errado a tua vida. Repensa teus conceitos aí, entendeu? Não. Ainda bem que eles não colocaram aquela merda que, tipo, quando o Apocalipse quebra a perna dele. Eu pensei que ele ia se curar em 2 minutos ali, tipo, metabolismo rápido. É, isso, eles fazem com Flash, né? Essa quebrada, desculpa, ela... não faz sentido. É, desculpa do Flash. É, mas isso faz parte do... É cânone no Flash, né? É, no Flash. Ah, é. Aí, viu? Mas o Mercúrio não tem isso. Inclusive, o Mercúrio no caso é chato pra caralho. Se você... Ah, nossa, achei legal, vou ler. Ele é um saco. Ele é um saco. Só existe pra copiar o Flash. É tipo aquela... A Marvel faz aquela lista semanal. Quem a gente vai copiar da DC hoje? O Mercúrio dos Quadrinhos é aquele adulto que cresceu sem o pai e ficou mal resolvido por causa disso. É, inclusive no filme não faz sentido outra coisa. Nossa, eu tenho tanta coisa ruim no filme só. O Magneto cai pro lado negro da força e tá lá com o Apocalipse. Mudamos de filme. É. E aí o filme precisa de alguma motivação pra poder fazer o Magneto voltar... Pra luz. Ah, isso ficou muito merda, cara. Ficou. Eles precisam... Não, vocês não estão me falando isso, não. Sério, eles precisam fazer alguma coisa pro Magneto mesmo ajudar, aí eles ajudam o Apocalipse. Caralho, eu te odeio, Vitor. Eu gostava de. E merda, vocês estão me falando que o Magneto volta por causa do Mercúrio. Volta ele, volta. Não, por causa do Mercúrio. Seria bom se fosse por causa do Mercúrio. Porque o Mercúrio vai. O Mercúrio quer falar, porque a ideia, na verdade. É o Mercúrio ir lá pra contar que ele é filho do Magneto, pra ele tá meio que dá um stop ali no bagulho doido que ele tá fazendo por terem matado a família dele. Tipo, ele não perdeu toda a família. Uhum. Você ainda tem o eu. Só que o Mercúrio não fala isso em momento algum. Ninguém ele fala. Ele gagueja e não fala. É, ele gagueja. Aí ele. Vai, Vitor. Vai, manda. Você que você quer. Aí ele vai e não conta, não sei porquê. Ele não conta, segura. Não fala. Eu também tô aqui pela minha família. É isso que ele fala. Aí, do nada, o Magneto volta e fala. O Apocalipse vira pra ele e fala: nossa, tá. A Peppa tá foda aí. O Apocalipse vira pra ele e fala assim: você me traiu. Aí o Magneto, no jeito mais brega possível, fala: eu não te traí, eu traí eles. Nossa, nem a filha do Thiago gostou. Você viu tanto que a criança tá chorando, cara? A gente tá fazendo a criança chorar, maluco, esse filme. Não, pior que é isso mesmo, cara. É tipo, muito ruim, cara. É muito, muito ruim, cara. O mais escroto e brega é ele fazer um X com duas barras. É verdade, né? Caralho! Que tosco. Meu Deus. Cara, não, é muito tosco, muito. Nossa. Ai, por quê? Mas olha só, a Tempestade também vira casaca. É, a Tempestade também. Por que a Psylocke fugiu? Porra, Psylocke. A Psylocke fugiu porque ela já era bandida. Então foda-se, os X-Men vão me prender, sei lá. Eles são tipo a polícia de mutantes. Tipo, o Arcanjo morre, né? Ele não morre. É, morre. E foda-se também, ninguém morre. Tá nem aí pra ele. Aí cortaram aquela cena do trailer que tá mal renderizada. Aí, tipo, a galera do Apocalipse já tá derrotada. Só sobra o Magneto. Aí ele vai ajudar os X-Men. Aí a Tempestade fica, caralho, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Vou pra cá, vou pra lá? Ah, foda-se. Aí vou ajudar o Apocalipse. Vou ajudar os X-Men. A Psylocke, porra, vai dar merda. Vou meter o Peck, senão vai sobrar pra mim. O Apocalipse, ele vai me ver, ele vai querer me matar. Com os X-Men, eu vou querer me prender, porque são a polícia dos mutantes. Meteu o pé e fugiu. E zoado, né? Porque a Psylocke, ela vira meio que uma mercenária, né? Nos quadrinhos. Eu fico com um pouco de esperança, porque a gente elogiou e tal, entre aspas. Fica nada, cara. Fica nada. Fica não, velho. Eu não tenho esperança mais, não. Cinema, seu babaca. Você não baixava no cadeiro do Paulo Coelho, babaca. Mas eu tô com esperança pro X-Men. Tô com esperança pro Wolverine 3. Porque tô falando que o filme vai ter sangue. E eu já vi fotos aí no site de Ovo Mexido do Wolverine barbudo, cara. E eu achei foda, porque eles estão pensando em fazer um filme do Wolverine mais pros fãs e tal. Com sangue, foi então, né? Verdade, não, ô Vitor. Olha só, tá foi com o esperança? Que disseram. Foi o que disseram, cara. Em Wolverine Imortal, na saga do Japão. Foi exatamente isso que disseram, meu amigo. Ok, né? Não, deixa eu só te lembrar que saiu uma foto do Logan empurrando a cadeira de rodas do Xavier Barbudão, veiaco. Sim. Como é que é o nome do cara lá? Esqueci. Patrick Stewart. É o Patrick Stewart, o Xavier de novo. Como é que você tem esperança numa merda dessa, velho? Não, sei lá, assim, eles vão fazer no futuro, né? É o, tipo, Wolverine velho. E aí... Não, o Old Logo? O Old Logo. É, acho que vai ser uma fusão. Porque olha que eles loucura. Eles já falaram que vai ser o Old Logo, inclusive, não, tá? Mas olha que loucura. Eles estão falando que o filme vai chamar Arma X, que vai ser a história da morte do Wolverine, e ele vai ser o Old Logan. Old Man Logan. Isso tem uma salada bonita, né, cara? No filme vai ter o Dente de Sabre, vai ter a X-23, vai ter o Professor Xavier. A X-23 não foi confirmada, né? Mas eu curti, ó. Vem lá do Evolution, cara. Personagem de lá, gostei, agora. Amo ela. É uma boa substituta pro Wolverine. O boato que tá rolando é que vai se chamar Arma X exatamente por causa da X-23, né? É. Mas não faz sentido. Não, pra que Arma X? Põe outro nome, cara. Tava legal se fosse a história do Old Man Logan, mas eles não podem fazer o Old Man Logan, porque tem muita coisa na história que é da Marvel. E muita coisa que a Fox não tem direito. A Fox não tem direito, ela não faz direito, né? Boa piada, vai. Boa piada. Pô, esse é o título do programa. Esse é o título do programa. Cara, se eu fosse um cabeção da Fox, fazia igual a Sony. Chegava ali, chamava a Marvel num canto, chamava de Benzinho aqui, Benzinho, vem cá, deixa eu te falar um negócio. É, a gente quer fazer um filme dos X-Men, mas quer fazer um filme dos X-Men de verdade. Você não quer dar uma moral pra gente, entendeu? A gente troca aí um pirulito. É, ué. É o melhor, velho. O que fica fazendo cagada? Eu tenho a solução, inclusive, perfeita pra Fox. Eles podiam fazer um filme do X-Men com o Cable. Aí, o Cable e o Wolverine no futuro, o Wolverine velho. Aí o Cable volta no tempo, muda a linha temporal, e a partir dali os X-Men existem no mesmo universo do que os personagens da Marvel Universe. Ou, hã? Com o Deadpool. Caralho, maluco. Será? É a minha ideia, se não, você vem em qualquer outro lugar, eu vou patentear. Nem fodendo a Marvel. Não, eu prefiro cancelar tudo e começar do novo. Na verdade, a Fox nunca vai fazer isso, pelo que eu já falei. Eles encontraram a fórmula de fazer um filme barato que dá dinheiro, pô. O cara gastou 136 milhões e vai ganhar o quê? 800 milhões é lucro, entendeu? Se um Batman vai Superman, se um Guerra Civil faz 800 milhões, é pouco pra caralho. É fracasso. Verdade. Mas aí, um dia, quem sabe a gente vai ter uns X-Men que nos causem orgasmos no cinema. Cara, para de ter esperança. Para de ter esperança, cara. Aceita que dói menos. É assim que funciona, meu querido. Já colocarem essa roupa na Psylocke já é um avanço tremendo, né? É verdade. Faz uma referência também à Fênix, que a Jean, quando o professor Xavier fala pra ela assim, canta Let It Go, aí ela Let It Go. Let It Go, é verdade. Let It Go, aí aparece. O diálogo é muito ruim. É tipo assim, você não vai me vencer. Por quê? Porque você tá sozinho. Eu não tô sozinho. Jim, let it go. Bem clichê, cara. É tipo, muito, não, muito ruim. Não, cara, eu tô cansado de falar desse filme, vambora. Aí a Jim grita, né, cara? Ah! A Jim grita. Cara, sabe o que é bizarro, cara? Agora que eu me liguei. Eles estão lá no prédiozinho merda, que o Clips arrancou o metal da parede, e ela, em vez de ir flutuando, ela vai andando no ar, cara. Isso é muito bizarro, cara. Que, tipo, você sente que ela tá pisando em alguma coisa. Ela realmente tá pisando. Que é isso? Isso é pra gastar menos dinheiro, porque é difícil pra caralho você fazer o efeito de pegar e fazer a pessoa parecer que tá voando. Aí o que, que você faz? Você coloca um vidro... Cara, é só... Não, aí o efeito cara, prático. Não, o efeito cara, prático. Não, você coloca um vidro... É só você mete um gancho na cintura... Não precisa você ficar com a perninha levantada. Nunca viu o Dragon Ball, cara? É só ficar com os pés arriados. Não precisa ficar... O Magneto e a porra da tempestade tá com a perninha levantada no joelhinho. Pra que essa porra? Pra dizer que tá voando? Não, mas aí... Aqui, Superman voa desde os anos 70, cara. É, cara! Não tem desculpa, né, cara? Eu tô tentando... Não, não tem, né? Cara, não tem. E eu gostei desse filme, cara. Que ódio de vocês, cara. Vou twittar isso aqui agora. Eu tô aqui pra isso, né? Pra destruir o sonho das crianças. Eu sou um cara bem mau e bem chato mesmo. Eu vou fazer isso sempre que eu puder com vocês, meus queridos. Porque eu amo vocês. Eu quero que vocês tenham em suas vidas um pouco da iluminação. Conhecei-vos a verdade. E a verdade tá aí na cara de todo mundo, né? X-Men não acerta. Pronto, não. Quero ver a hora que a gente vai começar a falar mal do Warcraft. Não tem como encerrar esse programa melhor. Vambora. Olha só. Desista, Charles. O filme tem o meu nome. Mas você não me conhece. Você não sabe de onde eu venho. O quê? Onde eu tô? Você está em Nárnia. Isso aí não é outro filme? Na verdade é um livro. E também é mais um filme que eu faço parte. Ah, sim. Mas isso não importa. Eu vou transformar isso em uma guerra. Guerra nas Estrelas? Não, isso é outro filme. Mais uma ceninha minha, meu garoto. Criança tola, sabe com quem você está falando? Eu acho que sim. Você é Van Uzi, né? Não, criança. Sua hora chegou. Ah, peraí. Eu vou lembrar. Babalu? Não. Clodovil? Não, criança tola. Não deu. Charles, vem aqui agora. Ou eu mato todos os seus pupilos. Eu não sei se você reparou, amigo, mas assim... Eu não posso andar. O quê? Eu sou paraplégico, caralho. Nunca viu X-Men? Ah, desculpa aí, irmão. Eu não sabia dessa parada, não. Se quiser alguma coisa, você que vem aqui. Não preciso de sua piedade, Charles. Eu posso te destruir sozinho, sem a ajuda de ninguém. Porra, cara, tu estragou minha fala. O que foi? Eu ia dizer que tu ia perder, aí tu ia ficar me olhando com essa cara de chiclete mastigado, e eu ia dizer, eu não estou sozinho. Até ia aparecer a Jean aqui, cara. A gente até ia fazer uma referência à Fênix. Pô, desculpa aí, cara. Eu não sabia. Tu é muito otário, né? Quê? Eu tô te distraindo, idiota. Jim, let it go! Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Ih, não sei essa parte. Pera aí que eu não sei inglês, eu sou burro. É você que está ouvindo esse programa a partir de agora. Você do SBT não pode deixar de comprar Jequiti, porque nós vamos chegando à edição final desse programa. É, eu não vi X-Men, mas a minha filha viu e ela disse que é muito bom. É, então agora valendo R$1 milhão em barras de ouro, você, Thiago, se dispersa. É um filme que não me interessa, não vou ver tão cedo. Talvez eu assista depois aqui com a minha esposa e é isso aí. Eu acho que fica aí a lição, X-Men não acerta. No duro. Ai. Tá passando a sessão da tarde, né? É, na hora que passar na TV aberta aqui, talvez eu assista. É, e agora você também, Diego. Pode se despedir. Vai. É, tchau, gente. Beijo na bunda de vocês. Desculpem o atraso de 3 semanas pra gravar esse podcast, porque o Vitor tava com hemorroida, eu tava com câncer, e o Thiago, ele tava trabalhando, porque a mãe dele avisou. Vai dar bunda, ele quis ser programador. aí aconteceu. Mas eu queria muito agradecer a vocês dois por me fazerem desgostar do filme que eu gostei, tá? Vocês são um bando de animais sensíveis. Ok, tchau, gente. Beijo. Então é isso, nós vamos chegando a mais uma edição final desse programa. Fique agora com Marília Gabriela, de frente com o Gabi. Com uma entrevista fantástica. Eu não consigo, cara. Eu não consigo ficar tipo meia hora fazendo a parada. Então é isso, gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sexuais, que estão aqui no post. Teve um programa especial que a gente gravou, esse foi publicado esse mesmo dia, você volta lá e ouve. A gente volta na semana que vem, ou não, porque o Thiago pode estar trabalhando, o Diego pode estar com câncer e eu posso estar com hemorroida de novo. E o Reverso cuidando de seus 1 milhão de filhos. Voltando no tempo. Exatamente. Pra matar a mão de alguém. Véio, o Lucas é um caso sério também, bicho. A gente volta na semana que vem. Destruindo mais um sonho seu. Provavelmente a gente vai falar de Warcraft ou Tartarugas Ninja também. Não sei, a gente não sabe ainda. Deixa aqui nos comentários o que a gente quer que a gente fale. Talvez a gente já tenha falado daquela questão do espaço-tempo que eu sempre falo, é muito confuso. É verdade. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo pra vocês, crianças. É tudo, pessoal.